Salve ouvintes, obrigado pela atenção. Eu fiz esse CD com mais puro sentimento em viver, acompanhar e pensar em tudo que nos cerca, ou pelo menos um pouco do meu pensamento sobre tudo isso. Brasileiro, rapper, produtor, músico, skatista, dono de casa, que não se cansa nunca em tentar expandir a cultura, seja sozinho ou acompanhado. Eu sei que vou evoluindo, trazendo novos adeptos, interagindo. Não quero mérito, quero música, vida nos corações, sound system, bobando em mono, estéreo, ideias sinceras que mexam com as emoções. A proteção de Jah, seus anjos na terra. Vou seguindo os ex de Dub Killa, Bob, Tosh, Perro, Dilla, Nação, Bug, eu quero é paz, chega de guerra. Nosso bonde é fumaçado, agora é nós, vê se me erra. Radiola, compilação, catola, fixação, vídeo te amo. Vai no rolê que nem a zica, leva o vídeo no coração. Hoje eu sei, eu quero ter paz, só me resta dedicação. Só não cansei a plenitude, pois nem todos querem a paz, né não? Agradeço a minha família, meus avós, minha mãe, meu pai. A Deus, o Criador, sem ele nós já era. Pode crer. Toda a rapa que cola no Satori, do hip hop da Baixada Santista. Eu boto fé na gente, aqui o meu olhar é otimista. Aí DJ Bali, maloqueiro, é nós. Tamo junto até o fim, vagabundo. Um salve de coração a todos. É isso aí, pra todo mundo. A fase, vinil colante, fixa, é nóis. A todos que fizeram ou fazem parte da cultura hip hop, a cada quebrada, DJs, MCs, b-boys, grafiteiros, a todos que proliferam a cultura pelo mundo inteiro, um só caminho é verdadeiro.